Pedras que me atiram, dedos que me apontam, são levantes pra tentar me deter. Frases que me acusam, línguas que me zombam, tudo isso pra tentar me vencer. Portas que se fecham, planos não cumpridos, sonhos que se acabam, projetos perdidos. Não podem me impedir, não vão me apagar. Pois quem me chamou, me capacitou pra não desistir de lutar. Eu sou assim, não existe desafio que eu não tope. Não existe mal nenhum que me derrote. Eu sou fruto de um projeto elaborado na cruz. Eu sou assim, não existe maldição que me impeça. Hoje eu sei que estou debaixo da promessa. Meu chamado foi selado pelo sangue de Jesus. Eu sou assim. Portas que se fecham, planos não cumpridos, sonhos que se acabam, projetos perdidos. Não podem me impedir, não vão me apagar. Pois quem me chamou, me capacitou pra não desistir de lutar. Eu sou assim, não existe desafio que eu não tope. Não existe mal nenhum que me derrote. Eu sou fruto de um projeto elaborado na cruz. Eu sou assim, não existe maldição que me impeça. Hoje eu sei que estou debaixo da promessa. Meu chamado foi selado pelo sangue de Jesus. Eu sou assim, não existe desafio que eu não tope. Não existe mal nenhum que me derrote. Eu sou fruto de um projeto elaborado na cruz. Eu sou assim, não existe maldição que me impeça. Oh, oh, não, não, não, não. Meu chamado foi selado pelo sangue de Jesus. Eu sou assim.